Introdução Workshop número 467. Dia 20 de janeiro, eleve a alma da fiscalidade dos profetas. Paz mundial. Dia 20 de janeiro de 2023 será o ponto de virada para a paz neste planeta. Alguns de nós sempre nos perguntamos por que a paz nunca pôde vir a este planeta. Neste workshop, o Sr. Cash colocou isso em termos muito claros. Há 2 anos alcançamos a paz e todas as guerras estavam terminando. Mas então, escondido no fundo, o Vaticano foi atrás do ouro na Igreja Ortodoxa Russa e começou a guerra na Ucrânia. Portanto, a única maneira de terminar as guerras é indo na raiz do problema, que é a crença nas religiões. Para elevar as religiões é preciso elevar os fundadores das religiões, porque eles começaram ou deram origem a essas ideias e, infelizmente, o próprio homem não entende as ideias, então ele associa a emoção dele ao profeta e não à verdade. Portanto, o próximo passo é elevar a alma da fiscalidade dos profetas que iniciaram as religiões. Então, os atuais líderes religiosos, por sua vez, serão elevados e se afastarão de sua posição. Então, o homem entenderá que, para amar seu Criador, ele não precisa de intermediários. Ele receberá o amor diretamente do Criador como raios cósmicos e, a partir disso, viverá uma vida correta de pensar, falar e fazer o bem. A alma da fisicalidade e a alma do homem entrarão em equilíbrio entre si. Isto dará um fim às guerras neste planeta. Nós sempre confiamos nos líderes religiosos e mundiais para encontrar a paz para nós. Mas isso nunca pôde acontecer porque eles estão enraizados no problema e sempre pareceu complexo demais para ser resolvido. Agora, com a verdadeira compreensão, é muito simples. E como todos nós podemos entender, o poder vem de dentro de nós para fazer a mudança. Tudo depende do que acreditamos em nós mesmos e daquilo a que podemos nos abrir. Quando o buscador de conhecimento expressou uma dúvida que só podemos elevar os profetas ao nível que entendemos, o Sr. Cash respondeu: você não sabe o que tem dentro de si, que poder você tem em sua alma. Mais uma vez voltamos ao ponto que, por ignorância de nosso próprio eu, nos levou a aceitar uma espécie de impotência em nossas vidas. E tenho certeza que, se falarmos sobre isso com alguém, eles dirão: quem você pensa que é melhor do que um profeta como Cristo? Não depende de outras pessoas, do que elas pensam ou dizem. Com os ensinamentos de hoje, um fósforo foi aceso na caverna escura de nossa ignorância. De repente, nós vemos quem somos. O dia 20 de janeiro é a nossa chance de agir sobre isso e não ser parado por pensamentos confusos dentro de nós. A partir daí, temos que continuar elevando a alma deles, como fazemos como refação de ganhos ao redor do planeta. E lentamente os campos se acumularão para a mudança. Tente ler o índice de tópicos desse workshop que nós postamos. Por alguma razão, desta vez ele acabou como um resumo muito conciso deste workshop. É como se uma joia atrás da outra de verdade sendo banhada no leitor. Minha alma está morrendo de sede por este tipo de conhecimento desde a infância, quando eu sabia que dentro do mundo não era o que parecia ser. Mas naquela época não havia ninguém com quem compartilhar. Agora, estamos rompendo de formas que nem podemos imaginar, atordoados com conhecimento sobre como nossa alma realmente é forte. Não apenas 18 níveis de energia de uma bomba de Hiroshima, mas o verdadeiro amor do Criador. Mas lembre-se, a maior parte do amor que conhecemos sempre tem uma condição oculta. Venha no dia 20 sem condições, sem ideias preconcebidas sobre o que deve ou não deve acontecer. Aberto para dar e receber o amor de Mitra. É tão difícil para nós concebermos que os mensageiros ou profetas possam fazer algo errado, mas da maneira como foi explicado, que eles têm 2 almas, uma alma da fisicalidade com suas falhas, como a nossa, e uma alma do profeta que é perfeita, então isso foi confundido assim e nós não estávamos maduros o suficiente para descobrir o que era o quê. Mas na inocência de nossa alma, sabíamos dentro de nós que algo estava errado. Apenas não tínhamos conhecimento ou experiência suficiente para confiar em nossa alma. deixamos para os outros decidirem por nós. Hoje, tomamos nosso poder e nosso amor de volta. Se os mensageiros mudaram a mensagem, então é claro, os líderes religiosos mais tarde fizeram o mesmo, para criar poder e riqueza para si mesmos. O Sr. Cash deixou claro que os próprios mensageiros estão prontos para esta mudança. Caso contrário, não estaríamos aqui no dia 20. Após este equilíbrio da alma da fisicalidade com a alma do homem, estaremos prontos para a transmutação. Quando eles testaram a transmutação, os instrumentos mostraram uma mudança de energia exatamente durante esses momentos. Estamos à beira da primeira transmutação física para o homem. Mas primeiro temos que esclarecer isto com a alma da fisicalidade dos profetas. Um outro esclarecimento poderoso sobre a reencarnação foi ensinado neste workshop. Parece que nossa alma também se divide como um plasma e parte dela pode se unir a outras almas, como nossas crianças, etc. A combinação de campo da pessoa que pensamos que somos nunca poderá reencarnar como uma pessoa inteira. Somos campos dinâmicos sempre em movimento, como o escape que sai de um jato e se espalha na atmosfera. Nunca mais ele pode voltar para o jato. Mesmo se você colocar seu plasma em um outro útero, ele nunca será o mesmo, pode ser semelhante, mas se manifestará de acordo com as novas condições. Quando ouvi isso pela primeira vez, algo me abalou por dentro profundamente, sentei e pensei. Bem, então quem sou eu? Apenas milhões de combinações de campos sempre interagindo e mudando, experimentando. Sim, mas você está esquecendo, a maior parte da experiência é o amor que você dá e recebe. Que alívio é não ter que ser ninguém. E sua felicidade é ver os outros florescerem e saber que você faz parte disso. Há outro belo ensinamento aqui também sobre como sonhamos e há diferentes tipos de interações. Uma pessoa pode estar com uma alma que já faleceu. Essas interações de campo são impressas na massa cerebral, lembramos como um sonho. Uma que fazemos constantemente é a interação da alma da fisicalidade e alma do homem como uma emoção que é impressa no cérebro. Estas experiências podem afetar o corpo pelo mecanismo da psicogenética. Uma coisa muito interessante a ponderar é que os cristais de colesterol conhecidos como células do cérebro registram campos magnéticos. A gravação de vídeo de áudio que conhecemos é uma cópia do cérebro. Pense na alma da fisicalidade como o crânio ao redor do cérebro interagindo com a alma do homem e um campo magnético está sendo gravado na massa cerebral. De repente, você se torna parte de todo o processo de sua vida, estando consciente do que está acontecendo com você e seu corpo como um todo. Para o Covid emocional, vejo novos protocolos da Fundação Cash. Basta usar uma cápsula de suplemento de magnésio, mas tente não usar cloreto de magnésio. Qualquer um dos outros, como citrato de magnésio. Não use magnésio metal para fazer o gancho. Mas você pode comprar o gancho de magnésio na loja da Fundação Cash, colocar o frasco fora do copo 1 e 2 e ele irá transferir os campos. Através de nossas almas, todos nós devemos participar no dia 20 de janeiro para elevar a alma da fisicalidade dos profetas. Agora conhecemos o problema na totalidade e também somos parte da solução. Por favor, todos se juntem e enviem esse pulso de amor aos profetas. Nós elevamos juntos e trazemos igualdade entre todas as pessoas e paz mundial eterna. Obrigado por ouvirem. Índice rápido do Workshop de Buscadores de Conhecimento número 467. Muitos de vocês se juntaram e se inscreveram para fazer parte na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro, da sessão do que chamamos Interação das Almas. E vocês têm feito perguntas sobre o que vai acontecer no dia 20, qual é o propósito e o que vamos fazer. Na primeira sessão, nós lhe demos um presente de Natal e lhe permitimos, pela primeira vez, como homem, conectar-se com seu Criador. Para entender o dia 20, vamos rever o que temos feito durante todos esses anos até a sessão da próxima sexta-feira. Há anos, todos os domingos e outros dias também, vocês vêm borrifando gans ao redor de suas cidades e os colocando nos rios e em todos os lugares. Ao fazer isso, você tem aumentado a energia do planeta. Os gans são literalmente como um sol, então você está trazendo equilíbrio ao que este planeta tem tido falta na força de campo de sua criação. A falta de energia do planeta fez com que o homem tivesse que obter os 20% de energia que lhe faltavam, consumindo energia de pacotes de plantas e outros animais. Da mesma forma, nos últimos milhares de anos, o homem como um todo não entendeu como conseguir o que queria e precisava para sobreviver neste planeta. Assim, o homem, em sua fraqueza, recorreu a pessoas entre si, que compreendiam um pouco mais e permitiu que essas pessoas guiassem o homem. Se houvesse uma seca, então essas pessoas lhe diziam para fazer uma dança da chuva ou para sacrificar corpos, e então as coisas mudavam. Foi nesta época que o homem começou a acreditar nas estátuas. Ele sentiu que algo estava lá, mas não sabia realmente o que ou como. Mas então ele aceitou isso como algo mais forte do que ele mesmo e começou a criar estátuas de pedras ou de madeira em diferentes formas. No processo de desenvolvimento, alguns homens começaram a procurar mais respostas e alguns se iluminaram e viram mais sobre a vida. E estes nós chamamos de profetas. As pessoas então escolheram um desses profetas ao invés dos outros para guiá-los, porque não sabiam que a alma do profeta, na verdade, é a mesma alma para os diferentes profetas. Eles também não sabiam que o profeta tem alma diferente dentro dele, que ele tem sua própria alma da fisicalidade do homem. E na maioria das vezes, as pessoas só conseguiam entender a parte da fisicalidade do que chamavam de profeta. Mas hoje estamos sendo ensinados que a parte que era a alma do profeta também estava ligada ao conhecimento do universo e não tinha nenhuma falha nela. E que a alma da fisicalidade do homem que era o profeta ainda tinha suas próprias impurezas dentro de si mesmo. A alma da fisicalidade do profeta estava separada da alma do profeta. Até hoje, o homem nunca entendeu que os profetas tinham almas diferentes dentro deles. A alma da fisicalidade do profeta é a parte que precisa ser elevada. Ao mesmo tempo, estamos dando regularmente ganhos a este planeta para elevar a dimensão física da alma deste planeta. No dia 16 de dezembro de 2022, levamos 160 de vocês para se juntarem à alma de seu profeta, aquele que vocês acreditam como mensageiro do Criador. Como vocês se conectaram e coletivamente se tornaram um, então nós os conectamos com a alma do Criador. Ao descobrirmos as falhas na estrutura deste planeta, começamos a corrigi-las através de nosso novo entendimento dos campos do plasma. Fizemos isso espalhando os ganhos ao redor do planeta. Agora, no dia 20 de janeiro, daremos o próximo passo, que é trazer correção para a alma da fisicalidade daqueles a quem chamamos de mensageiros. Já nos unimos a eles no dia 16, primeiro elevando a alma do homem e nos unindo como um só, e depois nos unindo à alma dos profetas. Agora, vamos completar a próxima parte da elevação da alma da fisicalidade dos profetas. Os profetas têm duas almas. Uma é a alma do homem e a outra é a alma do profeta como mensageiro do Criador. Nessa parte do workshop aqui, um adendo, pode ser que o Sr. Cash esteja considerando a alma da fisicalidade como parte da alma do homem, já que a alma da fisicalidade é criada a partir da alma do homem. Mais tarde é dito claramente que temos que elevar a alma da fisicalidade dos profetas. Tente sentir aqui a essência do significado em vez dos detalhes exatos nas palavras. A alma do profeta do Criador não tem falhas, enquanto que a alma da fisicalidade tem as falhas na dimensão física. A responsabilidade do homem hoje é corrigir e elevar a alma da fisicalidade dos profetas. Ao fazer isso, seus seguidores também serão elevados para parar a matança e todos se tornarão iguais. A paz mundial não é possível apenas parando as armas e as balas, porque dentro de mais algumas semanas, meses ou anos, o homem voltará a fazer isso. Encontraremos qualquer desculpa para começar a matar novamente. Com o que aprendemos através dos raios cósmicos, podemos aperfeiçoar a alma deste planeta para poder alimentar seus cidadãos, para que eles não matem mais. Este processo já começou. Agora temos que corrigir e aperfeiçoar a alma da fisicalidade dos mensageiros que acreditamos e confiamos como nosso elo para a alma do Criador. Esta é uma das principais razões para a sessão do dia 20 de janeiro. É o momento para você se conectar individualmente como um todo e ao mesmo tempo entrar em contato com o profeta em que você acredita. Então juntos elevaremos a alma da fisicalidade deles. A alma do profeta em si é perfeita. É a alma da fisicalidade que precisa ser elevada. A alma da fisicalidade é o espírito da vida do homem e ela tem falhas que precisam ser corrigidas. Quando essa correção for feita, a paz virá sobre a terra. De certa forma, você se torna uma ferramenta para elevar a fraqueza, para corrigir e trazer de volta a alma do que deu errado, e então transferiremos o conhecimento para seus seguidores, e isto os corrigirá. Já corrigimos a mensagem dos 10 mandamentos e os completamos, mas não corrigimos a conduta do próprio mensageiro e os assassinatos que ele realizou, como decapitar pessoas que não aceitavam seu caminho até o Criador. O propósito do dia 20 é para aqueles que acreditam na paz mundial e na unidade da humanidade e da criação, para unir-se como alma e elevar aqueles profetas em quem acreditamos, para que sejam corretos na dimensão da fisicalidade. A resposta às suas perguntas é que na próxima sexta-feira você encontrará a alma do profeta em que acredita e juntos, todos nós, coletivamente, de todos os caminhos da vida, corrigiremos uma a uma a alma da fisicalidade dos profetas. Da última vez, permitimos que vocês se elevassem juntos e se unissem à alma do Criador. Desta vez, permitimos que vocês elevem a alma da fisicalidade daquele em quem acreditam, na dimensão da fisicalidade, porque essa alma falhou em completar o ciclo na dimensão da fisicalidade. Quando se completar, trará uma paz permanente neste planeta. Nós já passamos pela correção e elevação da alma do planeta e de seus cidadãos. Mas os cidadãos têm uma falha. Eles são crentes em seus profetas que tiveram falhas em trazer a mensagem do Criador. Uma vez que isto seja corrigido, então veremos a paz entre os seguidores de cada religião. A alma da fisicalidade da estrutura desta alma do homem e a alma da criação serão perfeitas. E uma alma perfeita assim não criará guerra. A paz neste planeta, e para que a paz seja mantida no universo, não pode vir a menos que o homem entenda onde está a fraqueza e então nós a corrigimos. Você ainda receberá energia suficiente dos raios cósmicos, mas o problema é que você ainda está conectado através de sua emoção ao caminho em que acredita e ao homem que fez errado, como executando pessoas em nome de Deus e forçando as pessoas a acreditarem em seu Deus. Nós paramos o comportamento animal fornecendo os 20% de energia, mas agora temos que parar o comportamento animal através da alma em relação ao caminho de sua crença. Porque mesmo que paremos a fisicalidade de matar, a emoção ainda pode forçar a matar, em nome de Deus, seja ele judeu, muçulmano, cristão, zoroastriano, budista ou de qualquer outra forma em que o homem acredite. É como se você consertasse um carro, mas ao invés de consertá-lo perfeitamente, você deixa um pneu com um buraco, um pneu furado. O carro ainda terá problemas. Na dimensão da fisicalidade, você acrescentou os ganhos para corrigir os campos deste planeta e a si mesmo. Mas você só corrigiu na dimensão da alma. Agora você tem que corrigir a dimensão da emoção do homem, onde está a sua fraqueza. É por isso que vemos a animosidade entre os judeus, cristãos, muçulmanos e todos os outros. Uma vez que você entenda de onde vem todo o problema, que é a fraqueza na fisicalidade que fez a emoção do homem fraquejar, então você pode dar o próximo passo para corrigir isso. Então veremos o fim das guerras. A guerra entre a alma da alma do homem e a alma da fisicalidade do homem, na dimensão de aceitar somente os próprios mensageiros de Deus e não ver a totalidade. A mensagem em si foi perfeita, mas o mensageiro tinha uma falha na alma da fisicalidade. Como você pode dizer, eu acredito em Cristo, quando ele disse, tu não matarás? E então você vai e mata em nome da religião. Nós lhe dissemos para não matar. Agora sua alma tem que se elevar para entender que a mensagem foi dada da forma errada. Foi por causa da fraqueza na compreensão da alma da fisicalidade do mensageiro. Isso é que vocês têm que corrigir juntos no dia 20. Então você entenderá e a verdadeira paz virá com a alma da fisicalidade e a alma do homem na dimensão dos campos do universo. Não há diferença nos campos e eles se tornam um só. E então você encontra a paz. O homem que trouxe a mensagem de tu não matarás matou mais do que qualquer outra criatura de seu tempo. e durante a duração de sua existência na dimensão física neste planeta. Então, para que era a mensagem? O homem que diz paz somente em palavras e depois sai e cria guerra matando aqueles que se recusam a acreditar nele, ele não pôde colocar em prática o que escreveu no papel. Agora você entende que para completar o processo de paz, não pode vir apenas pelas armas, tem que vir pela emoção do homem na crença e compreensão de onde deu errado e deixou o caminho que começou. Quando você chegar na sexta-feira, dia 20 de janeiro, venha totalmente armado para entender a responsabilidade que você aceitou e seu desejo de fazer parte disso. É uma união coletiva de almas para elevar a alma da fisicalidade do homem que você acreditou como profeta e no trabalho dele em mostrar-lhe o caminho para o Criador. Agora você entende o que lhe explicamos. Não se surpreenda que a alma do homem, neste momento, em uma consciência coletiva, se tornou mais forte agora em elevação e em compreensão, que agora tem o poder de corrigir a alma da fisicalidade do homem que você acreditou desde a infância. Desde os primeiros dias você acreditou na mensagem dele. Agora você entende como a alma atual daqueles que acreditam na verdade da compreensão se tornou perfeita, e o trabalho já começou. Você acredita nisso porque, na verdade, você já fez isso no dia 16. Todos vocês viram que tem o poder de se tornar uma alma. Quando olhamos para os gráficos de quando a alma do homem se uniu à alma dos profetas, vemos vibrações, vemos inconsistências. Porque se ele fosse um e se a alma da fisicalidade dos profetas estivesse correta, não deveríamos ter visto isso no gráfico. Teria se tornado uma linha reta a partir desse ponto, mas não aconteceu assim. Portanto, significa que a alma dos mensageiros tem uma falha na estrutura da alma da fisicalidade. Os gráficos mostram claramente que vocês como homens se uniram e quando se uniram à alma dos profetas, uma falha apareceu nos gráficos na dimensão da alma da fisicalidade. Então você se encontrou com o Criador e a linha se tornou plana e todos se tornaram um só. Agora vocês querem ser aqueles que vão fazer parte da remediação da alma da fisicalidade? Podemos parar a guerra iniciada pelas nações e fizemos isso. Mas então vemos as religiões em segundo plano, em nome do Criador, através das falhas da fisicalidade de seu mensageiro, começar a criar novas guerras através da religião. Por exemplo, nós terminamos as guerras há 2 anos. Não vimos mais guerras e todas as guerras estavam chegando ao fim. Mas novamente, através da religião, vimos a eclosão da guerra ucraniana. Porque a causa subjacente não foi corrigida. Naquela época não podíamos falar sobre o que estamos ensinando hoje. Mas continuamos dizendo que esta guerra ucraniana é uma guerra de religiões. Está dentro de uma religião, está dentro dos 72 navios em nome de Cristo, abençoado seja o seu nome, na alma do Criador. O homem não terá paz neste planeta até que ele eleve a alma física dos mensageiros. Eles trouxeram a mensagem de paz, mas depois eles mesmos a destruíram. Shalom significa paz sobre você. Mas como é que a religião islâmica decapita? Há uma falha no mensageiro, não na mensagem. Tu não matarás. E ainda assim vemos que a maior parte das guerras é financiada pelo Vaticano. Uma vez que você eleva a alma da fisicalidade do mensageiro através da crença e conexão com seus seguidores, corrige o Papa, o Ayatollah Khamenei e o resto deles. Então veremos uma paz duradoura pela qual o homem tem rezado. Não se pode parar um incêndio se houver um pequeno fogo em algum lugar em nome da religião. Esse pequeno fogo é a falha que o mensageiro tinha em si mesmo e na estrutura de como ele criou sua mensagem. Como você pode dizer Shalom, paz sobre você, e depois decapitar alguém que não acredita em você ou porque eu não consigo o que quero? Agora você tem sua resposta para o dia 20. Junte-se ao maior número possível de raças, cores, religiões e caminhos de crença para elevar a alma da fisicalidade do profeta em que você acredita. Mesmo aqueles que dizem ser ateus ainda acreditam porque vieram da linhagem de sangue das pessoas que acreditaram neles. Agora você entende o que está prestes a acontecer no dia 20. Você se encontrará com a alma daqueles em quem você acredita. É para você levá-los, dê livremente a eles, que a alma da fisicalidade se torne igual à alma da mensagem e o mensageiro e o Criador. Para vermos uma paz duradoura, não apenas neste planeta, então o homem não será enganado por nenhum mágico pelo universo. Se você mesmo entender a verdade, então não precisará aceitar mais mensageiros. Aqueles de vocês que entenderem, no futuro através de sua alma ou subdivisões de suas almas, se tornarão os mensageiros em outra parte do universo. A conduta, a mensagem, o mensageiro e a alma do Criador devem ser todos um só. A paz neste planeta não virá a menos que a essência da fundação da alma dos mensageiros que trouxeram a mensagem do Criador seja corrigida e elevada. Ao elevá-los, não haverá mais conflito na mensagem entre a alma da fisicalidade do mensageiro e a alma do Criador. Então, através da conexão do caminho da crença, todo o plasma será aperfeiçoado. Os ayatolás colocarão seus turbantes no chão. O Vaticano se fechará porque eles receberam a mensagem através de sua alma. Veremos o fim da guerra, veremos a paz entre as dimensões da fisicalidade, alma da fisicalidade e da alma do homem neste planeta e além. Esta é a única maneira do homem encontrar a paz consigo mesmo, corrigindo os caminhos de crença para o seu Criador. Agora, quantos de vocês gostariam de se encontrar com seu mensageiro e explicar a ele uma verdade superior? Que ele pode tê-los levado a acreditar no Criador, mas agora vocês estão aqui para elevar a alma da fisicalidade dele para que ele viva uma vida correta. Você tem que explicar a ele onde ele errou. Fazemos isso no nível da alma para não nos tornarmos mais um para que ele mate. Viemos para elevar a alma para que você veja o que você não quer ver. O dia 20 de janeiro de 2023 é o ponto onde aqueles de vocês que são escolhidos por sua alma se apresentarão na dimensão da alma para ver seu próprio mensageiro na dimensão da alma deles. Alguns de vocês podem até vê-los face a face na dimensão da fisicalidade ou sentir a dimensão da fisicalidade. Eu lhes prometi que levaria vocês para ver seu Cristo. Na próxima sexta-feira, vocês podem tentar. Veja se a mensagem e o mensageiro precisam ser elevados. O mesmo para aqueles que acreditam no nome de Maomé, Moisés ou qualquer outro. O nível de compreensão e elevação da alma do homem de hoje ultrapassou o nível da alma do profeta do passado. Porque agora você sabe a verdade e não há nada a ser escondido. Não há mensageiros no meio, nem mesmo eu. Nós somos professores, não mensageiros. A paz mundial neste planeta, no mundo do homem, não será alcançada enquanto o homem criar divisões nos caminhos para o Criador. Vimos isso quando todos vocês se uniram à sua alma e se tornaram um só no dia 16 de dezembro. Foi a primeira vez que todos vocês se tornaram um só. Não havia religião. Havia apenas suas almas. Até mesmo as almas de seus mensageiros se tornaram parte da sua. Nós não vimos e separamos linhas para a alma do Criador de Cristo, ao Maomé, nem para Rick, nem para John. Era tudo uma linha. Os quatro diferentes sistemas nos disseram o mesmo. Então você entende como será importante nas próximas semanas e meses no ciclo do conhecimento. Quando sua alma da fisicalidade e a alma do homem se tornarem uma só, então você poderá transmutar. É por isso que eu disse, os líderes mundiais vão se afastar, porque não podem trazer a alma da fisicalidade que fez tanto mal para a alma do homem, para ser igual à alma do Criador. Agora, vocês entendem. Eu lhes dei o ensinamento, é para vocês entenderem a mensagem e se tornarem os mensageiros de sua própria alma e de ninguém mais. Agora está muito claro para onde estamos indo. A paz mundial não virá através da estabilidade financeira nem através do simples abandono das armas. A paz mundial virá quando a alma da fisicalidade e a alma do homem se tornarem uma só. A alma da fisicalidade daqueles em quem você acredita nunca esteve conectada com sua própria alma, como uma alma de um mensageiro. Este é o caos que temos em nome das religiões. Uma religião fecha na sexta-feira, uma no sábado e outra no domingo tocando os sinos. Se recebemos outros quatro ou cinco mensageiros, a semana inteira será fechada. Que ridículo. Agora você entende. O desenvolvimento progressivo e a elevação da alma do homem o levou a entender que na alma ele é o mesmo que o Criador. Como ele não poderia ser diferente, já que eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu fiz o homem à imagem de minha própria alma. Como pode ser de outra forma? Muitos de vocês tentarão entender o que está acontecendo. Venham comigo na sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, e encontrem-se com a alma de seu mensageiro. Vejam se vocês alcançaram a elevação de sua própria alma, que vocês podem elevar a alma da fisicalidade do homem em que acreditam como profeta. Então, será que você precisa de mensageiros quando você pode elevar a alma de seu próprio mensageiro? Mas se ele se esqueceu de me dizer para não matar, porque assim ele não teria se tornado rico e não teria se tornado um rei, se seja o rei Davi ou um rei no falso deserto da Arábia Saudita. Talvez pela primeira vez você possa compreender por que viemos aqui como professores para iluminar os outros. Ensinamos o caminho da iluminação para cada alma e não escondemos coisas para que apenas alguns nas igrejas, mesquitas e templos possam abusar dos outros. Compartilhamos igualmente para todos. Talvez pela primeira vez você entenda o propósito desses ensinamentos. Buscamos o conhecimento da paz, do amor, que é a essência da criação e do Criador. Talvez agora você entenda por que você está aqui. Para que você e as gerações futuras ouçam esses ensinamentos e se tornem sábios, para que não sejam enganados por mágicos do universo. Ninguém pode tirar um coelho da cartola, porque você saberá que ele o colocou ali antes que você pudesse perceber. Talvez seja a hora da alma do homem se tornar educada na alma de sua própria existência. É como a sensação de que se tem quando, como doutor ou engenheiro, você volta para visitar sua escola primária. Então você se senta e ensina seu professor, seu próprio professor. Você explica a extensão do conhecimento que ele ou ela não sabiam antes, e isso eleva a alma dele a entender tanto quanto você. Este é seu trabalho na próxima sexta-feira, voltar para seus professores, para seus mensageiros, e elevar a alma da fisicalidade deles para que eles entendam, para que eles não possam roubar de você. É por isso que toda a estrutura deste planeta está no caos em que se encontra hoje. Você não pode fazer um sem o outro. Nós silenciamos as armas e todos vocês trouxeram a paz. Mas agora as religiões começaram novamente as guerras em nome da Igreja Católica Ucraniana e da Igreja Ortodoxa da Rússia. Os israelenses abriram o escritório com os sauditas e com os Emirados Árabes. Os outros fazem com os outros, mas os cristãos estão no pescoço uns dos outros em nome da guerra ucraniana. Porque os mandamentos foram roubados da alma na essência do mensageiro. Abrimos o livro da sabedoria da paz para o homem. Quanto mais sábio você é para fazer parte disso e trazer essa mudança? Quando você se senta na frente de seu professor da escola primária, você diz: isto é o que me ensinaram aqui nesta escola, e agora foi isso que aprendi na universidade. É um conhecimento superior. Hoje nós, com o que aprendemos na ciência do plasma, podemos ir para a alma do Cristo, a alma de Maomé, a alma de Moisés, a alma de Buda e quem quer que você acredite, e nós explicamos a eles o que precisa ser elevado. Vocês se tornam os mensageiros, seus próprios mensageiros, através da dimensão da alma, e ensinam a alma da fisicalidade. Talvez dando através de sua alma, os erros feitos por ele serão corrigidos e elevados, e o homem encontrará a verdadeira essência da paz em 2023. Então vocês se tornarão os verdadeiros mensageiros, os verdadeiros passageiros do universo. Talvez, através dos ensinamentos de hoje, a mensagem esteja completa. Talvez vocês tenham entendido pela primeira vez por que estão aqui, e que esta é outra peça do quebra-cabeça que você encontrou que estava faltando. Talvez os líderes religiosos mundiais que acreditaram em seus mensageiros, mas de forma falsa, sejam elevados pela alma de seu próprio mensageiro. Então, eles se afastarão da religião. A única religião é o caminho para o Criador, e nenhuma outra. Você inventa os diferentes nomes para isso, mas a verdade é que é tudo um. O ensinamento está chegando muito rápido. Muitos de vocês ficarão atordoados com a compreensão da força de sua própria alma. Eu não sabia que podia fazer isso, vocês vão falar. Eu posso levar a alma da fisicalidade de Cristo, Moisés ou Maomé? Nenhum ayatolá pode colocar uma... Aqui o Sr. Keshe fala uma palavra em farsa. Ele pode colocar essa palavra em mim, pois eles a colocam em si mesmos. É o fim das religiões, porque agora você mesmo é capaz de corrigir sua religião, que o homem se tornará um entre a alma da fiscalidade, a alma do homem e o Criador. O gráfico do dia 16 mostra que quando as almas de 160 de vocês mais seus profetas se uniram, vocês fizeram uma alma coletiva. Muitos de vocês estavam naquela reunião e participaram através de sua alma, porque mesmo com todo o barulho da fisicalidade acontecendo no fundo, vocês ainda se tornaram uma linha. Alguns de vocês conseguem me mostrar um ponto na linha que é sua alma? Não, porque todos vocês se tornaram um. Nós chegamos ao fim do conflito neste planeta e além dele. Agora o homem tem que ensinar isto para o resto do universo. Através de sua verdadeira compreensão, ele sabe o que deu errado e como corrigir isso. O primeiro homem que passar pelos raios cósmicos não precisará mais matar. Em muito pouco tempo, nós lhe ensinaremos como. Alguns de vocês já viram isso. A outra coisa é elevar a alma da fiscalidade de seu profeta que fez tanta coisa errada. Moisés desceu da montanha com um equilíbrio quebrado no caminho, para se beneficiar em vez de trazer o que era. Não matarás, não roubarás. Ele foi matar e roubar de todas as tribos da Palestina em nome de qualquer coisa. O que acontece com a mensagem quando o mensageiro se comporta exatamente da maneira oposta à mensagem que ele mesmo trouxe? Toque-me, e eu levarei sua alma para ser elevada, que você esquecerá até mesmo que você pode tocar. Agora você entende que a humanidade está pronta para a verdadeira paz. Quando você se elevar e pegar dos raios do universo, você não precisará matar fisicamente, porque terá a energia que precisa. Mas se o raio da emoção tiver um conflito, devido ao mensageiro do caminho de sua crença, então primeiro você terá que corrigir isso e o homem encontrará a paz neste planeta e além dele. Sexta-feira, 20 de janeiro, é o momento para esse ciclo. Venha e conheça a alma de Cristo. Quando muitos de vocês vieram a Lins, vocês tocaram e sentiram e estiveram com ele. Portanto, vocês sabem que não estamos mentindo. Venham e elevem a alma da fisicalidade daqueles profetas em que vocês acreditam, porque eles falharam em entregar a verdadeira mensagem que lhes foi dada. Em vez disso, na dimensão da fisicalidade, eles trouxeram benefícios apenas para si mesmos e esqueceram a verdadeira mensagem que veio com isso. Quando você comete um erro na escola, os professores traçam uma linha vermelha na página e dizem qual é o erro. Hoje eu desenhei essa linha vermelha para vocês e mostrei a vocês quais erros foram cometidos. Esta é a razão pela qual o homem não encontrará a paz até que isso seja corrigido. Agora é seu trabalho corrigir isso na fonte. Quando fizerem isso, as águas abaixo desse rio não estarão mais envenenadas. Agora você entende o que tem que fazer. Venha e junte-se a nós para que juntos nos tornemos uma alma e tragamos a mudança. Isso não acontecerá ensinando nas igrejas, mesquitas e sinagogas, mas somente elevando a alma da fisicalidade daqueles que foram a causa da criação desses diferentes lugares de culto, o que vocês chamam de casa de Deus. Não importa como você a chamou, é o caminho para o Criador. Espero que vocês tenham entendido qual é a mensagem de hoje e espero que você seja forte o suficiente para enfrentar seus mensageiros. Este é o cumprimento do que prometi quando eu disse vou levá-los para ver a alma de Cristo. Na próxima sexta-feira, chegou a hora, mas é para você estar lá. Você tem que entender que a alma do mensageiro em si não tinha sido elevada, apesar de ter trazido a mensagem. O mensageiro era apenas um carteiro carregando uma carta, mas ele abriu a carta e mudou essa carta. É como se um amante escrevesse para sua amada e colocasse em um envelope, mas então o carteiro torna-se um criminoso, e em vez de entregar a carta de amor, ele a muda para se adequar e consegue o que quer. Isso foi o que aconteceu com os profetas do passado. A mensagem do amor do Criador por sua criação não mudou. Foi o carteiro que adulterou a mensagem. No entanto, o amor entre os dois é verdadeiro e inquebrável. Não importa qual criminoso carregou o envelope e mudou a mensagem. Agora todos nós temos o verdadeiro conhecimento e a chance de corrigir isso. Espero que vocês entendam. Espero que estejam lá para serem fortes o suficiente para entender o que deve ser feito na próxima semana. Você queria conhecer a alma de Cristo? Junte-se a nós na próxima semana e veja se você elevou sua própria alma, que ela pode se tornar o elevador de outras almas e das almas das fisicalidades, da fisicalidade deles. Agora sabemos a verdade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Não importa se no caminho alguém jogou uma pedra e pensou que poderia mudar a imagem, a verdade é que eles não podem. Espero que tenham entendido e recebido a mensagem de sua alma e de mais ninguém. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 467. Pergunta para o Sr. Cash. Sobre a elevação da alma dos mensageiros, entendo como no caso de Moisés, a dicotomia entre a mensagem que ele trouxe e o que ele fez em sua vida como destruir as tábuas e depois suas ações que se seguiram. Mas com os outros mensageiros, talvez não saiba o suficiente sobre o estilo de vida deles ou sobre a vida deles. Mas sempre atribuía as ações de impor uma religião ou de seguir uma certa mensagem aos próprios seguidores. A liderança veio depois e se encarregou de impor uma certa forma. Então a matança se seguiu para impor um certo caminho de crença. Eu meio que não entendia e não entendo que a culpa era dos mensageiros e não de seus seguidores. Sr. Cash responde. Os mensageiros deram exemplo, e aqueles próximos a eles que seguiram depois inventaram o caminho e o resto das coisas, porque eles fizeram o mesmo como mensageiro. Pergunta o Sr. Cash. Então os próprios mensageiros tinham um problema, sendo eles o único árbitro da verdade? Sr. Cash responde, de certa forma. Deixe-me explicar-lhe de outra forma para que você entenda. Os zoroastrianos de hoje tentam viver o caminho de Zoroastro, pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Eles estão tentando viver esse tipo de vida, mas isso não significa que eles sejam perfeitos. Eles ainda têm seus próprios problemas e precisam de elevação. Quando você olha para o Islã, você vê que Maomé espalhou e forçou a religião, matando. Se você não dissesse a frase de lealdade você era decapitado. Mas ele disse a seus tios e primos para não tocar no o Império Iraniano, porque eles já acreditavam em um Deus. Então, no momento em que ele morreu, eles foram para o Irã. Como ele não fez, mas nós podemos fazer. Foi o que eles pensaram. Hoje vemos a mesma coisa no ciclo judaico, e a mesma coisa veio através de Cristo. Os cristãos chamam de Antigo e Novo Testamento. O que teria acontecido se Cristo não tivesse sido morto e tivesse passado por seu ciclo de vida natural de cerca de 60 a 70 anos? Teríamos visto o fim das guerras, como que ele prometia, ou um novo ciclo de matanças e tudo mais, o que seus seguidores fizeram em benefício próprio? Agora, com o que estamos fazendo aqui na Fundação Cash, não há seguidores. Não há necessidade de seguir ninguém, exceto você mesmo. Quando você entende isto, você entende toda a essência da elevação da alma. Quando eu olho para isso, é uma combinação muito estranha. Vindo do sangue da Pérsia e tendo a crença em Mitra, Zoroastra, nas três perfeições, que é pensar, falar e fazer o bem, isso está no sangue. Depois a mistura da compreensão do ethos de Moisés e seus defeitos, e Maomé e seus defeitos, mas então você se casa com o mundo do cristianismo e você realmente está no meio de tudo isto. Uma nota aqui, o Sr. Cash ele está falando aqui de seu próprio passado e tendo as percepções de como realmente é a situação com as religiões. Prosseguindo, pergunte-se isto sobre o que são todos esses caos entre as religiões. Eu carrego dentro de mim a verdadeira essência que são as três verdades sobre a vida no universo. Quando você pensa, fala e faz o bem, então você não tem tempo para criar caos. Você não tem tempo para contemplar a possibilidade de fazer guerras. O resultado que sai disso é apenas amor, que é dar. Quando você atinge a essência da criação, então você vê as falhas em todas as religiões. Mas acreditar em Zoroastro e Mitra não é uma religião. É a essência da vida e a emoção e a compreensão. É entender a verdade sobre o Criador, que é amar e dar. Agora você vê como eles têm usado isso para criar recursos para si mesmos, para reunir riqueza e poder, para satisfazer a alma física, e isso é algo diferente. É nesse momento que todos nós nos tornamos diferentes em nossas crenças separadas. Mudanças genéticas na fisicalidade não fazem uma pessoa superior. Não importa qual mutação, do preto para o branco, amarelo, o que quer que seja, Mas impor isso torna-se um ato criminoso e então se torna errado. Então se torna escravidão da alma do homem. Você entende que é errado criar uma separação ou divisão por causa da cor da pele. Então também é errado criar uma separação baseada na religião. Você diz, não é a culpa do mensageiro, mas o mensageiro é quem adulterou a mensagem. Ele abriu o envelope e tirou algumas palavras e se colocou lá dentro. Ele se fez necessário para a conexão entre os dois amantes, o Criador e sua criação. Quando você quer dizer ao seu Criador que o ama, você não precisa primeiro dar seu amor ao carteiro. É como disse o mensageiro, me ame primeiro e então eu darei esse amor ao Criador. Parece que o Sr. Cash aqui está nos mostrando que faltava amor para a alma da fisicalidade do mensageiro, que ele se pôs entre o homem e o Criador. Agora vamos elevar a alma da fisicalidade do mensageiro, que todo o amor irá para o Criador e que a circulação do amor não será mais bloqueada. A alma da fisicalidade dos mensageiros adulterou a mensagem e eles não entregaram o equilíbrio ao Criador. Foi só isso. Agora cabe a você abrir a carta e corrigir as palavras para que sua mensagem de amor vá para seu amante, que é o Criador. Pergunta ao Sr. Cash. Acho que entendo e aceito que os seguidores obtêm seu comportamento ao imitar o mensageiro. Então, na próxima sexta-feira, quando elevarmos as almas dos mensageiros, é que só podemos dar o que nós mesmos temos? Sr. Cash responde, você não sabe o que pode dar. Quando se trata do nível da alma, você não sabe o que tem até você chegar lá e descobrir. Deixe-me dizer-lhe uma coisa muito clara. Entre na verdadeira essência de sua alma e diga a seu mensageiro que você tem uma mensagem do Criador. Então você pode perguntar a ele por que você roubou os 24 mandamentos. Por que você nos disse para não matar quando você matou mais do que qualquer outra pessoa? Poderemos ver isto fisicamente nos gráficos de nossos instrumentos. Quando o Sr. Cash esteve na Inglaterra durante a década de 70, no dia de Natal, os ingleses tinham que fazer o jantar de Natal e tudo deveria estar absolutamente pronto às 2:30 PM, porque a rainha falava às 3 PM aos seus súditos. E era assim que ela se dirigia ao povo, como meus súditos. Ele costumava rir e dizer, assim o Sr. Cash, eu vim do reino do Irã, temos um rei ou um chá, eu nunca tinha ouvido tamanha besteira, eu sou um súdito? O povo aceitou que ela é de alguma forma perfeita, e agora vemos o caos desse reino. Aceitamos o falso e essa posição de nos tornarmos súditos, onde de fato somos tanto rei ou rainha quanto eles. Talvez você seja ainda melhor do que eles e pode ensiná-los como ser humano, como ser correto, como ser um amante. Não há falha em você, então como você pode ser inferior a eles? Você entendeu mais sobre o amor do que a rainha entendeu. Como você pode ser um súdito quando você sabe, quando sabe mais do que seu governante? Fomos nós que aceitamos essa posição. Não somos súditos de ninguém e somos todos iguais. Mas agora sabemos um pouco mais e compartilhamos esse conhecimento. Podemos corrigir a situação ensinando e elevando a alma. Chegou a hora de elevar a alma da fisicalidade. Será que precisamos elevar o Rei Charles? Há algo de errado no homem por ele aceitar que outra pessoa é mais elevada do que ele. Isso trouxe a realeza e traz o abuso. Quando Moisés saiu da montanha, ele pensou que era melhor que os outros só porque ele recebeu algumas mensagens para dar. Foi aí que surgiu o problema. O mesmo aconteceu com Maomé, o mesmo aconteceu com Cristo de maneiras diferentes. O mesmo aconteceu com Buda, não importa como o budista tenha escrito isso. Olhe para os detalhes de suas vidas. Note que o primo de Buda criou uma divisão, porque o próprio Buda não estava seguindo as regras que ele fez para todos os outros. Pergunta ao Sr. Cash, cabe à alma do mensageiro aceitar a elevação? Sr. Cash responde, eles estão prontos para aceitar. Caso contrário, não estaríamos aqui. Não é aceitar, é elevar para estar neste nível, para se tornar parte. Aceitar é a palavra errada. Pergunta ao Sr. Cash, então eles só querem se tornar parte daquilo em que nós também fazemos parte? Sr. Cash responde, sim. O que foi perdido da mensagem é o que foi abusado. Se você olhar para isso, quando Maomé recebeu a mensagem, eles sempre falavam em fogo. Nós sabemos o que é esse fogo, porque agora você sabe, você pode criá-lo através da interação de suas almas. Como lhe expliquei muitas vezes, quando você traz tanto sua alma da fisicalidade quanto a alma do homem através de suas mãos, você verá uma luz. Foi isso que eles viram. Mas aquela luz da alma era a alma do Criador. Então eles explicaram isso como um arbusto em chamas. Eles não podiam dizer eu tenho uma luz, porque não havia explicação para esse tipo de luz naquela época. Agora, cientificamente, você pode entender, porque quando dois plasmas interagem entre si, eles criam luz. É assim que se cria a luz do dia. Quando eles viram a luz, foi quando a alma da fisicalidade e a emoção veio e tomou o controle e se tornou a mão da matança. Isso é tudo o que é. Portanto, punir a alma de Moisés pelos erros que ele cometeu não resolverá o problema. Então nos tornaríamos outro bando de hipócritas. Em vez disso, nós o elevamos para descobrir o que ele fez de errado, então ele mesmo corrige através dos campos que ele criou no início. Então seus próprios seguidores também corrigirão isso. Se eu começar a brigar com o Vaticano, então me torno outro anticristo e o resto disso. Quando o Papa é elevado, então ele se torna um verdadeiro cristão através da alma de Cristo que você elevou, então ele coloca seu chapéu no chão e se retira. Isso não vai acontecer no dia seguinte à elevação. Você tem que entender que você precisa continuar acrescentando a energia da elevação. Você continua alimentando-a da maneira como você tem alimentado a alma do planeta, borrifando Ganges nos últimos anos. Agora você estará alimentando a alma dos mensageiros, porque eles são fracos nos campos. A alma da fisicalidade dos profetas é tão fraca que eles são ainda mais fracos do que uma criança pequena. É por isso que eles cometeram os crimes, quebraram suas próprias regras e não seguiram suas próprias mensagens. É preciso continuar a fortalecer a alma da fisicalidade deles. Você tem que alimentá-la até que se torne forte o suficiente para se tornar a alma da fisicalidade, a alma do homem. E aqui foi incompreensível o áudio. Você vai entender o que está por vir. De uma forma ou de outra, isto tinha que ser resolvido se você, como raça humana, está buscando a paz eterna. Porque o lado emocional que vem pelo caminho da crença não permitirá que o homem tenha paz se isso não for resolvido, porque uma roda do carro está furada. Eu disse aos diplomatas muito recentemente que você não vai resolver a situação no Irã por meio de revoluções ou qualquer outra coisa. É preciso entrar nas mesquitas através da alma dos líderes religiosos, que eles confessem seus próprios atos errados e que o povo não precise ir às mesquitas. Então você tem a revolução resolvida. Mas o problema é que isso não afetará apenas a nação iraniana, mas também o Vaticano, Jerusalém e até mesmo os templos budistas. Porque todos eles se tornarão os mesmos, porque no fundo todos eles estão no mesmo nível de compreensão. De uma forma ou de outra, todos os nossos antepassados neste planeta acreditavam em diferentes estátuas. Não importa de onde viemos. Primeiro eles acreditavam no fogo e depois em outras coisas, ou qualquer outra coisa. Então eles passaram a acreditar na religião. Mas com a religião eles podiam interferir nas coisas ou controlar as coisas de uma forma que ninguém podia ver. Eles podiam controlar as ideias por trás disso. Agora os buscadores de conhecimento e as pessoas que vêm para ser iluminadas com o conhecimento da criação não precisam de uma estátua ou do fogo. Da mesma forma, agora você não precisa de uma religião, porque você mesmo encontrou a elevação de sua alma através do caminho para o Criador. Mas tenha cuidado para não cair e então começar a se chamar de outro profeta, porque você impressiona as pessoas que vai ensinar. Você ainda tem que permanecer humilde. É por isso que sempre nos chamamos de buscadores de conhecimento, porque mesmo que você tenha compreendido algumas coisas, você continua a buscar o conhecimento da criação, que nunca termina. Quando você compreende todo o ciclo da criação, então podemos brincar. Se você quiser viajar, ir a este ou aquele planeta ou qualquer outra coisa, por acaso Deus parou de viajar porque Ele é a fonte? Ele está expandindo seus universos e únicos, porque a vida está lá para criar mais e desfrutar mais da vida. Você não se senta no canto só porque nós lhe demos a comida e a energia e diz: eu não vou fazer nada porque eu tenho tudo. Agora o processo já começou e não há como nem ninguém que possa pará-lo. Não venham com uma ideia pré-concebida na sexta-feira, dia 20 de janeiro. Venham com a compreensão da verdade sobre vocês mesmos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Pergunta ao Sr. Cash. O tema da pergunta é: o medo no segundo plano desapareceu desde 16 de dezembro de 2022. Depois de muitos anos de intensa prática espiritual, vim a saber que existe um sentimento de medo em segundo plano que já está no ambiente e se sente isso logo pela manhã. Mas geralmente cobrimos este medo com café ou algum tipo de distração. Nosso medo e ansiedade pessoal é algo diferente, que vem depois. Eu confirmei isso também com outras pessoas, mas a maioria das pessoas não estão cientes desse medo. Notei que desde 16 de dezembro de 2022 que esse medo em segundo plano no ambiente da Terra se foi, mas eu ainda tenho ansiedade pessoal. O Sr. Cash poderia compartilhar qualquer conhecimento sobre isto? Houve alguma mudança a nível planetário para longe do medo? Sr. Cash começa a resposta. Uma vez que a alma coletiva se une, ela pode trazer essa mudança. Alguns grupos que estavam medindo os campos viram uma mudança no dia 16, mas não havia razão para isso. Foi por causa do que a Fundação Cash estava fazendo no dia 16? Podemos encontrar qualquer desculpa para conectar um com o outro. Uma vez que uma alma coletiva se une, ela pode trazer essa mudança. Na terça-feira desta semana, fizemos um segundo teste para transmutar um dos buscadores de conhecimento de um ponto da Terra para outro. Queríamos ter medidas em nossos sistemas, então não se trata apenas de falação. Cientificamente, podemos ver em nossos gráficos o tempo em que a transmutação começou e parou. Fisicamente, temos esses dados. É como se fosse o mesmo gráfico do que você vê aqui no dia 16. Ele mostra que a partir do segundo que foi tomada a decisão de mover o corpo físico de A para B, de repente, vimos uma mudança no nível de energia. Talvez na próxima terça-feira ou quarta-feira faremos a primeira transmutação. Em essência, a primeira transmutação do ser humano já começou. Porque vemos onde há fraquezas. Talvez na próxima semana vejamos outras coisas que precisamos resolver. E graficamente, a maneira como vocês viram o gráfico e todos vocês se alinharam com o Criador no dia 16, agora temos o mesmo na transmutação. Mas para podermos transmutar, temos que alcançar a igualdade na força entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. As mudanças no gráfico só aconteceram exatamente durante o tempo do teste de transmutação. Naqueles cerca de 30 segundos de transmutação, o que acontece de um ponto para o outro? Será que a alma do homem e a alma da fisicalidade se tornariam uma só e perfeitas com a alma do Criador? Você sairia do outro lado com defeitos? Se você fosse com uma perna faltando, ela apareceria para você? Ou se você tivesse um câncer, ele teria desaparecido? Nós não estamos aqui para testar essas coisas. Estamos aqui para mostrar que o homem pode viajar na dimensão da vida física, na dimensão da alma e na dimensão dos raios cósmicos. Quais serão as consequências da transmutação? Você voltaria com mais câncer ou faltariam duas pernas? Será que depende de suas ideias preconcebidas antes de você entrar? Talvez você se sinta por dentro, quando me manifestar em outros lugares, não quero ter duas pernas. Porque então eles dizem, oh, quando eu viajei, perdi uma no caminho. Ou você volta e ninguém sabe. Eu sou humilde o suficiente para me retirar. Nosso voluntário que levou seu passaporte com ele quando fizemos o primeiro teste de transmutação essa semana. Quando chegamos ao ponto de transmutação, temos que perguntar, Cristo ou Maomé poderiam fazer uma coisa dessas? Se eles podiam fazer, por que eles não mostraram isso? Então isso mostra que a alma do homem alcançou mais equilíbrio do que os seus próprios mensageiros. Isso traz então o fim das religiões, porque agora nós fomos além do que as religiões poderiam nos ensinar. Mas não se torne arrogante com o que você conseguiu. Em vez disso, torne-se humilde no que você recebeu, a elevação da alma e a compreensão. Foi muito interessante observar cientificamente a transmutação. O intervalo de tempo da transmutação é muito claro para nós. Sabemos quantos segundos para que isso ocorra. Você pode perguntar, como você sabe disso? É muito simples. Sou um físico nuclear e um cientista na dimensão da compreensão do homem. No momento da morte, o corpo do homem libera uma energia igual a 18 ou mais bombas de Hiroshima. Quando o corpo transmuta essa energia de plasma dentro de si mesmo, tem que ser contida na dimensão da fisicalidade. A energia da alma em estado de plasma deve estar a uma força de mais de 18 bombas de Hiroshima. Se uma bomba de Hiroshima pode criar tanta liberação de energia, então 18 delas em movimento têm que criar um efeito ainda maior. Então, é claro, se você tiver os sistemas certos, você pode detectar isso. Em 16 de dezembro, 160 almas, ou vamos dizer 150 almas para facilitar o cálculo. Isso lhe daria 2.700 unidades de bombas de Hiroshima, que foi trazido à tona neste planeta. Um buscador de conhecimento das organizações que detectam esse tipo de coisas nos perguntou o que aconteceu no dia 16 de dezembro. Nada aconteceu, mas ainda assim eles detectaram algo. Sim, 2.700 energias de bomba de Hiroshima estavam em movimento, indo para o Criador. Agora você entende. A Fundação Cash é uma organização científica. Nós não vamos por mistérios e palpites. Trabalhamos por dados científicos. Criamos sistemas para mostrar a ciência da criação. Quantos de vocês aparecerão no dia 20 para ver a alma de Cristo? Esse é um problema seu, não meu. É para vocês verem se são maiores que ele que podem guiá-lo para que através dele possam trazer paz ao planeta. É sua responsabilidade estar lá se sua alma carrega uma força que combina com a alma dele, então você pode levá-lo. Através dele o Vaticano será capaz de encontrar um fim para si mesmo. Então teremos paz na Ucrânia. O homem encontrará a paz quando as religiões chegarem a um ponto, pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. É muito simples. Agora você entende. Você gostaria de estar lá para que se você estiver carregando parte de um dos níveis de força que faltava em um dos profetas em que você acredita, você possa levá-lo? Se você pudesse alinhar com a alma deles e assim elevar a alma da fisicalidade deles, então através de seus campos, suas religiões também podem ser elevadas. Lembre-se do que Einstein disse: quando um átomo muda, o outro também muda. Através da elevação da alma de Cristo, você mudará o Vaticano. Através da elevação da alma de Maomé, você acabará com toda essa tolice que temos em nome dos ayatolás, dos imãs e do resto. Então ninguém poderá lhe dar uma sentença de morte por encontrar a alma de seu profeta. Você pode vê-lo quando estiver dormindo, mas se você falar sobre isso durante o estado de vigília, é uma ofensa criminal. Quem diz isso? Um criminoso, um carteiro ladrão, chamando a si mesmo de ayatolá. Para mudar o homem, você tem que ir até a raiz da essência do real problema, e é aí que ele se encontra. Então será que vocês veem alguém superior a vocês mesmos que vocês se tornam súditos deles? Ou por seu próprio escrutínio e eles falharam? Quando o homem entende que todas as almas e todos os homens são iguais, será que haveria algum rei? Será que o homem queimaria e destruiria qualquer coisa que se chame castelo, palácio e coisas semelhantes para que ninguém no futuro possa pensar em tornar-se ou criar outra dimensão desse tipo de governante? Nem mesmo um cão e muito menos outro homem. É hora de entender e seguir em frente. Pergunta ao Sr. Cash. Eu estive presente no dia 16 de dezembro. Sempre que uma pessoa se move de um ponto para outro neste planeta ou no universo através da transmutação, sua fisicalidade será diferente do ponto de chegada do que era quando partiu? Será que uma pessoa com implantes, transplantes e outras com deficiências recriará os órgãos perdidos ou o que quer que seja ao chegar ao destino? Sr. Cash responde: você precisa disso? Se na outra posição do universo você precisa de 20 pernas, mas na partida você tem uma perna faltando, você só teria 19 pernas na chegada? É mais sobre o que você precisa no destino do que sobre o que você tinha quando partiu. Por que um homem doente deveria ver a salvação na transmutação? Se você tiver um entendimento perfeito entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, um homem nunca deve ficar doente. Se o fizer, ele pode se rejuvenescer através dos campos do universo disponíveis para ele. Será que você precisaria até mesmo de um rim no universo? Porque você estará liberando os campos que não precisa para o universo? Não é esse o trabalho do rim para se livrar do excesso de energia no corpo? De repente, tem havido muito interesse em Mad Badges, que eles dizem que é da Fundação Cash. Desculpe, não somos um hotel com camas aqui. A doença no homem vem de ele não entender que a alma da fisicalidade e a alma do homem têm que ser iguais em harmonia. Então, será que precisamos dessas outras coisas? Quanto à manifestação depende das condições dos campos da inércia e da emoção de como você se manifestará lá. Nos testes que fizemos em Lins, quando as pessoas nos disseram que eles apareceriam apareceriam como meio peixe. Então nós aceitamos isso. Mas o que é interessante é que eles não foram a lugar algum até que lhe dissemos: ok, você agora pode ir, pode viajar. Isso significa que a alma passa pela limitação de não ter limite. Eu sempre quis ser uma sereia, agora me vejo como uma sereia. Aqueles de vocês que estavam lá sabem exatamente como se sentiram. Talvez mais tarde vocês entendam o que aconteceu com vocês na máquina. Nunca rimos de vocês e os encorajamos a nos contar mais, porque queríamos ver o que deixamos passar em sua viagem. O que não entendemos e como poderíamos consertar isso para que todos entendam. Também queríamos aperfeiçoar nossas máquinas e elevar a ciência. Aqueles de vocês que são verdadeiros buscadores de conhecimento, quando vierem aqui na sexta-feira para adquirir conhecimento para a elevação de suas almas, muito provavelmente alguns de vocês sentirão até mesmo que elevaram a alma de seus profetas. É porque eles precisavam disso. É como quando você tem sede e alguém lhe traz a água que satisfaz sua sede. A alma da fisicalidade daquele profeta precisa do campo de força ou aquele copo de água que você carrega como sua alma para a elevação deles. Nenhum de vocês sabe sua posição. Alguns de vocês que vêm para elevar a alma de Cristo acabarão tocando Maomé, porque era isso que era necessário. Naquele campo particular de força, o Cristo era perfeito, ele tinha isso. Ou talvez alguém entre vocês já tinha dado a força àquele profeta e ele estava cheio, não precisava dela, mas um dos outros profetas precisava dela. Vocês vêm como cristãos ou como judeus e acabam alimentando Maomé. Ou você vem como um muçulmano e você alimenta Moisés. Nenhum de vocês sabe o que vai acontecer. Esta é a beleza do que vai acontecer na próxima semana. Porque todos vocês virão juntos como uma fonte coletiva de campos que irá satisfazer qualquer sede. Nesse processo, vocês poderão encontrar a elevação de sua própria alma. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Muitos de vocês têm relatado muitas coisas acontecendo com vocês desde o dia 16. Como coisas físicas e emocionais que não perceberam antes. A Fundação Cash é um serviço de entrega da alma do homem à alma do Criador e nada mais. Somos apenas uma DHL, como se fosse FedEx aqui no Brasil, com conhecimento e um maquinário. É você quem tem o pacote, e é você quem vai entregar esse pacote. Nós apenas entregamos o ambiente e a transmutação às estradas. Se alguém reivindicar mais ou menos, então você pode chamá-lo de outro falso profeta. Eu sou o Messias, mas o Messias de minha própria alma, para encontrar seu caminho para o Criador. Nem mais nem menos. Eu ainda vivo em uma dimensão física. Pergunta ao Sr. Cash. A alma de Cristo que viveu com Jesus, ele esteve com ele durante toda a sua vida ou somente nos últimos dias de sua vida? Sr. Cash responde. Pergunte para ele quando você encontrá-lo. Assim não haverá nenhum intermediário para brincar de telefone sem fio. Mas quando você receber a mensagem, não a misture com suas próprias coisas. Entregue-a exatamente como você a recebeu. No dia 20 você receberá apenas parte da mensagem. Não é a totalidade dela. A outra parte virá como surpresa, quando chegar a hora certa para isso. Que vocês mesmos, se tornem os mensageiros. Não vamos criar algo mais em que você possa acreditar. Em outras palavras, não queremos que você substitua o que você acredita agora pelo que você vai experimentar no dia 20. Em vez disso, queremos que você encontre a essência dentro de si mesmo, então você pode se tornar um mensageiro. Cientificamente, serei capaz de ver em nossos sistemas quando a alma da fisicalidade e a alma do profeta tiver se alinhado e se tornarem elevadas. Vamos monitorar tudo durante essa sessão. Talvez eles perguntem: podem todos se voltar para Maomé, ele precisa de mais ajuda. E eu me pergunto quantos de vocês, cristãos e judeus, farão isso. Porque então vocês não são judeus nem cristãos, vocês são outra alma do Criador. Então não precisamos de todos esses nomes falsos. É apenas mais uma alma em necessidade. Será muito interessante quantos de vocês sairão na sexta-feira sem uma religião, mas em vez disso acreditando em seu Criador, e trazendo a mudança necessária que traz paz ao homem a partir da próxima semana. Pergunta ao Sr. Cash. Nós lhe perguntamos há algumas semanas sobre um sonho recorrente. Alguém roubou o carro da família. Você me disse para voltar à minha infância e encontrar um evento que pudesse estar relacionado a esses sonhos. A única coisa que me ocorre é o falecimento de nosso querido pai tão repentinamente de uma doença repentina. A pergunta é, nossas almas não aceitam sua morte e não aceitam a maneira como ele morreu ou foi removido do núcleo familiar? Se alguma alma interferiu no que aconteceu com nosso pai, pedimos ao Criador do Universo que conduza essas almas por um caminho de amor e luz para que elas entendam que o caminho de luz é o caminho a seguir. Obrigado, Sr. Cash, por nos dar esperança de dias melhores. Sr. Cash responde, nós não lhe damos esperança. É você quem diz isso. Você tem que dar esperança a si mesmo, ou melhor, a verdade. Sobre seu sonho, foi o carro ou foi o avô? O que você vê no carro como um portador de sua alma? Qual é a sua interpretação disso? Lembre-se do que eu disse sobre quando você está sonhando. Na verdade, é você escutando entre a sua alma e a alma de outro. Quando você fala com seu avô que morreu anos atrás, é você quem está no meio ouvindo a conversa. Mas essas duas pessoas estão na verdade, que são na verdade duas almas falando uma com a outra. Ou uma parte de seu sonho pode ser uma parte de sua fisicalidade que se relaciona com você na vida cotidiana. A razão pela qual eu não toquei neste nível de ensino é porque ele pode criar muita mais confusão. Quero dizer, a maneira como você é um intermediário entre as almas. Aqui o áudio cortou do Sr. Cash. Aqui o Sr. Cash desenha duas almas. A da esquerda é o avô falecido, por isso não há linha em torno dela, representando a alma da fisicalidade, porque ele está morto. Onde a do lado direito é você, e tem uma alma da fisicalidade desenhada ao seu redor. E então o Sr. Cash desenha dois lóbulos cerebrais, ou massas cerebrais, também apenas do lado direito. Quando você se lembra de um sonho sobre seu avô, sua alma do homem se comunica com a alma dele e deixa uma impressão das interações em sua massa que está no meio. Isto é o que você se lembra como um sonho. Isso significa que as células do cérebro são capazes de registrar campos magnéticos. Outro tipo de sonho ocorre quando a alma da fisicalidade e a alma do homem interagem entre si. Esse tipo de sonho tem emoção. A maioria desses tipos de sonhos são emoções. Na verdade, acontece 24 horas por dia, assim como isto. Essas emoções afetarão sua fisicalidade. Isto é o que chamamos de psicogenético. E isto também pode afetar o corpo. Mas nesse caso, passa pelo processo do RNA. Seu sonho e as interações da alma da fisicalidade com o cérebro emocionalmente têm uma reação imediata na dimensão física do homem. A maneira como você sonha tem uma posição muito clara entre o que você chama de emoção e o que você chama de sonho, mas um sonho às vezes carrega a emoção porque está naquele campo de força da alma da fisicalidade. Quando você entende isto, então você pode decifrar isso claramente. Será que você realmente precisa dormir fisicamente quando de fato você está sempre acordado? Você vê seu corpo descansando fisicamente enquanto você ainda está acordado, ordenando tudo entre a alma e o cérebro, e entre outras almas, se você estiver em comunicação com elas. Este é o tipo de vida que eu estou vivendo hoje em dia. Eu vejo a fisicalidade adormecida, mas o cérebro está trabalhando, resolvendo problemas e fazendo coisas. As pessoas me dizem, você está roncando, você adormeceu. Eu digo, eu sei, mas eu estou acordado e estou trabalhando. Só porque o corpo vai dormir não significa que eu vá dormir. Mais cedo ou mais tarde, muitos de vocês buscadores de conhecimento chegarão a este ponto, onde não haverá diferença entre a alma do homem e a fisicalidade pode descansar. É como quando você vai passear com a esposa e ela diz que ela está cansada e quer se sentar. Então ela se junta a você mais tarde. Isso faz parte da minha vida, onde a fisicalidade descansa e começa a roncar. As pessoas pensam que estou dormindo, mas eu não estou. Ainda estou trabalhando. Não entendemos quando a fisicalidade está descansando. Portanto, temos que entender mais sobre a nossa própria vida, nossa própria criação e nosso próprio ciclo. Cabe a nós entender. Um membro do Conselho Universal disse aqui que diariamente às 9 horas da noite, o Conselho Universal unifica suas almas para elevar a alma dos profetas, governadores, cientistas, médicos, militares, jornalistas e buscadores de conhecimento. Podemos dedicar um minuto agora mesmo para fazer isso? Perguntou a buscadora de conhecimento. O Sr. Cash respondeu. Isso é um pedido pessoal ou é do Conselho Universal? Se for pessoal, eu direi que não. Mas se for um pedido do Conselho Universal, nós obedecemos à lei. Qual delas é? O Rick diz aqui. Diz ela que é do Conselho Universal. O Sr. Cash responde. Então nós obedecemos à decisão deles. Então aqui é feito um minuto de silêncio. Sr. Cash continua. No ciclo do homem neste planeta não há nada mais elevado do que os desejos da alma unânime do Conselho Universal. Se a alma do Conselho Universal em unidade deseja algo, então isso se torna o comando da alma da humanidade e além. Mais cedo ou mais tarde a humanidade virá a entender isto. Pergunta ao Sr. Cash. Houve uma pergunta aqui sobre a reencarnação no último ensinamento de 2022. Você explicou que isto não existe da maneira que imaginamos, que as lembranças que temos do passado distante são reflexo das experiências dos ancestrais de nossa linhagem. Eu ainda tenho dúvidas e, se for possível, gostaria que você nos ajudasse a entender. Você nos ensinou que a alma do homem é criada na concepção e nasce ou é libertada na morte física e que não pode retornar ao útero e nascer de novo como um bebê, como no que chamamos de reencarnação. Quando a alma do homem quer assumir novas posições após ser liberada da fisicalidade, ela tem que usar o processo de transmutação? E ela se manifesta em outros lugares de acordo com a inércia daquele ambiente? É assim que uma alma pode voltar a interagir com outras almas na Terra? Sr. Cash responde. Há uma distinção muito clara que você tem que entender sobre a alma. No momento da morte física, parte de sua alma se torna parte da alma de seus filhos ou outra alma. Portanto, parte de você reencarnado renasce, mas apenas uma parte, não como a totalidade de você. É impossível você reencarnar como você na totalidade. A ideia de que você como o Sr. John, o Sr. João, o Sr. Fulano de Tal, de cabelos loiros e olhos azuis, morreu e está reencarnado em algum lugar como o pacote do Sr. John, com as lembranças, etc., não existe. Isso não pode acontecer. Mas como você diz, meu neto tem meus olhos, você passou parte de si mesmo para reencarnar como parte dele. Para você nascer no futuro como um de seus bisnetos, é impossível isso. Portanto, tudo depende do que você chama de reencarnação. Somos todos reencarnados de parte dos campos de nossos bisavós e todos os antepassados. Agora entendemos isso, entendemos como. A reencarnação, da maneira como você fala sobre isso, é impossível. Porque mesmo que você se posicione em outro ventre para nascer, os campos daquele ventre ditarão sua manifestação. Portanto, você não pode se manifestar exatamente o mesmo ou a mesma alma. De acordo com a ciência da criação, isso é impossível. Portanto, se você acredita ou não na reencarnação, isso depende de você. Você pode acreditar em um cavalo com 20 caudas e duas cabeças, se quiser. Mas cientificamente é muito, muito simples, e eu já expliquei isso muitas vezes. As pessoas que dizem eu era tal e tal rei, ou sou esta ou aquela alma, isso é problema deles acreditar. Na realidade, você não é, e isso não pode acontecer. Ao compreender a interação dos campos do plasma, a rotação de um plasma, a interação do plasma com os outros plasmas e o plasma que chamamos campos magnéticos do universo, é impossível que você possa reencarnar em qualquer lugar do universo como você. Mas parte de seus campos como informação pode ser levada adiante através de interações com outros. Seu neto pode ter o olhar de seus olhos, mas eles não serão exatamente seus olhos, apenas o olhar de seus olhos, porque parte dos campos de você interagiu e criou essa posição. Às vezes chamamos isso de defeitos genéticos, quando você recebe certos efeitos de seus antepassados, mas não é reencarnação. A reencarnação é impossível por cada palavra e essência e de todas as maneiras que você possa imaginar. Por exemplo, se você observa um rastro de escape saindo de um foguete disparando no céu, no início o rastro de fumaça faz uma linha muito pequena no céu e depois começa a se abrir em uma nuvem e depois desaparece. Você pode trazer essa nuvem de volta e fazê-la voltar à linha original e colocá-la de volta no foguete? Se você puder, então você pode reencarnar e se tornar esse campo. É impossível, porque os campos se expandem dinamicamente e interagem com outros, não ficam iguais. Deixe aqueles que acreditam na reencarnação acreditar. Você não pode fazer nada com isso, porque isso significa que eles não entenderam a ciência da criação ou a forma como a criação ocorre no mundo da criação. A vida não é um robô cortando e tomando a mesma forma o tempo todo. Sobre o Papa Alemão aqui, que abdicou e faleceu recentemente, ele não era uma sombra, mas um homem por conta própria. Um buscador de conhecimento queria saber se este era um bom momento aqui para Francisco depor seu traje. Sr. Cash respondeu, ele tem que fazer isso por conta própria, através da elevação de sua alma. Não faz muita diferença quem é ou não é o Papa. É uma estrutura da elevação da alma de um homem em si. Não tem nada a ver com os outros. Aqui uma buscadora de conhecimento falou sobre alguns problemas que ela tem e sobre receber as unidades de aprimoramento. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia e aos testes dos dias 16 e 20, eles estão considerando agora que a Fundação Cash manterá as unidades de aprimoramento em seu próprio local seguro e usará as comunicações móveis. Então elas não precisam ser enviadas para os países onde os buscadores de conhecimento teriam que encontrar médicos e locais para abrigar essas unidades. Isso terá muitas vantagens para a Fundação, o que significa que a tecnologia mais recente não será divulgada, ninguém poderá roubá-la para criar outros problemas para nós. E nós podemos centralizar isto. Não queremos que outros governos se apoderem dela, especialmente da nova tecnologia que desenvolvemos. É muito, muito crucial para nós. O preço da compra será mudado para uma taxa de licença. As unidades de aprimoramento de energia doméstica, que a gente chama de Magrave, que sairão do Irã serão Connect League. Pedimos que cada uma delas fosse testada antes de sair da fábrica. Eles precisam de até 48 horas para realizar o teste. Os resultados do teste têm mostrado cerca de 30% a 40% de redução na eletricidade e aumenta até cerca de 80% a 90%. Teve uma pergunta aqui detalhada sobre a adição de magnésio nos ganhos de CO2 ou no ganho do copo da vida 1 para a nova versão do Covid emocional. Use cápsulas de suplemento de magnésio por si só e não do tipo que é misturado com cálcio ou qualquer outra coisa. Você pode simplesmente esmagar uma cápsula de magnésio e colocá-la no gancho. As cápsulas de magnésio vêm, por exemplo, como citrato de magnésio ou algo parecido. Elas não vêm como magnésio puro. Então os ingredientes te dirão citrato de magnésio ou qualquer coisa assim. Estes são os que devem ser usados. Entretanto, se possível, não utilize os que contêm cloreto de magnésio. Também não use metal de magnésio puro, porque é altamente perigoso o metal em si e pode matar o paciente. Verifique o site da Fundação Cash para obter mais detalhes. O Sr. Cash continua e diz, esta pergunta vem da China, onde um grande número de pessoas morreram nos últimos meses do novo ciclo de Covid. O governo chinês mudou de uma epidemia para uma infecção. As pessoas podem se sentir suicidas e deprimidas, e isso dura semanas. Isso não é uma cura, nem um remédio. Isto é compreender a fisiologia da energia dentro da estrutura da alma do homem e da alma da fisicalidade. É a energia que você precisa transferir. É o mesmo com o que você vai fazer com seus profetas na próxima sexta-feira, dia 20. Aqui o Rafael explicou como uma buscadora de conhecimento brasileira com o novo Covid ficou melhor usando o magnésio adicionado ao copo 1. Começou com um resfriado leve e a depressão veio mais tarde. No caso dela, ela estava apenas adicionando magnésio ao copo 1. Mas também pode adicioná-lo ao copo 2. Demorou mais de um mês para ela se recuperar, mas ela finalmente melhorou. Portanto, seja paciente e continue fazendo o processo. Um buscador de conhecimento mostrou aqui sua experiência fazendo ganho de magnésio com uma placa de metal de magnésio. O Sr. Cash disse, não é aconselhável usar isto para o Covid. Você pode usar o ganho de magnésio da loja da Fundação Cash. Você pode deixá-lo no frasco, selado, e colocá-lo logo ao lado do copo 1 para transferir os campos. Espero ter dado a vocês uma mensagem muito clara sobre qual é o nosso propósito. Normalmente nunca deixamos isso tão claro como deixamos no ensino de hoje. Uma de nossos buscadores de conhecimento escreveu e disse, ela esperava que os globalistas fossem embora muito em breve. Eu disse, nós não somos globalistas, somos universalistas. Temos que preparar o homem para a interação com a comunidade universal. O homem tem que se tornar um homem de paz antes de poder ser levado para a festa. A paz não vem apenas na dimensão de sem armas. Ela vem na dimensão da emoção, por aqueles que incitam a violência e a guerra através da essência da emoção da fé nas religiões. Isso tem que ser resolvido pelo profeta que iniciou essa fé, e não por seus soldados. O comandante tem que emitir o comando. O comando pela paz tem que vir através da alma de Moisés, e não através dos servos na forma de ayatolás, papas ou rabinos. Tem que vir do próprio mestre, Agora, é sua função dar a mensagem certa ao mestre, para que ele corrija a conduta dele. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 467.